Zulu, Juliette Serra, prossiga. Lamento, táxi, torre 118, decimal 6. Azul 9131, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 10, com curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. O controle 120, decimal 8, e o transponder 5546, via Upper East 58. Prossiga. Zona Upper East 58, chame para o tubo de direcionamento. Voo 1923, muito bom dia, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após voo a Belo Horizonte, após trive, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5550. Siga. Prossiga, Zulu Juliette Serra. Lamento. Fala quantas milhas? São 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após voo a Belo Horizonte, após trive, após conforme rota. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5552. Autorizado, decolando da 10 com curva direita, para o 340, saída da El, Leda após Leda Bridge. Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após direto 6. 1208 é o controle, 5552, transponder 113, linha lenta. São 3663, protegimento correto, estamos prontos para o direcionamento. Prossiga. Prossiga, Romeu Yankee Índia. Alô, tá, 3859. 3859, prossiga. Por gentileza, para Upper Zulu 21, qual seria a provável saída? Arbor, Arbor Elefant. Obrigado. Informe ingressando CTA em Salvador a 20 milhas, 1.500 pés. Guardião 05, autorizada a decolagem de imediato, Guardião 05, direto com a Proto Farol de Itapuã. Alô Salvador, bom dia, Gonomia 05, formação 90. Gonomia 05, número 2, cópia, Galeão 360, preparada a Elson, 1 minuto. Mais conta. No espaço aéreo Golfo, é algo necessário no CTR Salvador, chame o controle nesta frequência. O senhor tem 500 pés do centro da sua altitude. Fala, controle, Coral Guardião 05. Guardião 05, só me confirme o comandante a bordo. Capitão Reinaldo. Reinaldo, seguinte, decolado ao 56, chame controle no 208, bom voo. No 208, graças. Saída. 570 transponder, 280 o controle. Podia só repetir o transponder? 5570. Ponto 9, chegou o controle para o posicionar. Chama, obrigado. vento 1.7, corrigindo. O vento 1.50 graus, 8 nós. Aqui, irmão. 500 pés. Guardião 07 mantendo 500 pés? Guardião 05 mantendo 500 pés. Sente, o Guardião 07 mantendo 500 pés? 500 pés, já. Ok, informa o tráfego do Guardião 05 passando Itapuã a 500 pés, sentido ao contrário. Ativo, está sentindo o tráfego ainda, já avisou. Sente, Guardião 05 prossiga 500 pés, desvio visual, na escuta do controle, informa o tráfego passando através de Pituaçu do Guardião 07 a 500 pés. Manterá condições visuais, 500 pés, Guardião 05. E 5345, chama centro de Recife na frequência 1251, alterna 13325. Poderia confirmar para o 5345? 1251, alternando 13325. 125, 133, 3325, 5345, obrigado. Contra volume visual com a 17 Mike Carrinho. Me torre na frequência 118.62, Mike Charlie Yankee. Torre 18.62, obrigado. Pessoal, Itapuã, Guardião 07. Está cruzando agora com o Guardião 05. O Guardião 07, o Guardião 07 está autorizado a chamar a torre 118.6. 07. Charlie Yankee, reporte final de 2 milhas. Vai informar o final 2 milhas, Mike Charlie Yankee. Torre, Guardião 07. Guardião 07, mantém espera no farol de Itapuã e aguarde para prosseguir. Sente, atenção direto do Graer, quando possível. Guardião 07, tem condições de prosseguir direto do pátio do Graer a partir da presente, sem interferir com a final da 17? Afirmativo, sem interferir da 17, está ciente no tráfego aí na final. Sim, está autorizado prosseguir então direto do pátio do Graer, Guardião 07, vento no 50 graus, 8 nós. 07. Mike Charlie Yankee, faça um 360 curto pela esquerda, reporte reintercepção no final da 17. 360 curto pela esquerda, Mike Charlie Yankee. Repare o seguinte, Arbor. Arbor. Charlie Yankee, para informação de tráfego. Temos um helicóptero da polícia que vai pousar direto num dos pátios, não vai interferir com essa aproximação na final da 17, tá ok? Ok, ciente, Mike Charlie Yankee. Qual falta as condições de alinhar e a voz decolar de imediato? Qual falta? Que alinhar e decolar de imediato. Vento 140 graus, meia dúzia nós. Aguardando, tô com uma TR da Passaredo, com essa embreagem da Passaredo que vai taxiar a retaguarda, só um minuto. Para o táxi do Passaredo 2223, o PLP 4935, alterna Salvador. Pois Interlagos, submantenha 1.500 pés, o Zulu Juliette Serra. Perdão no zero, no ponto de temperatura indo no 8.6, o ajuste 1.0.22. 1.0.22, Índia Alfa 18.6, ponto de temperatura 2.2.22. Guardião 07, informe solo controlado. 07. Mike Charlie Yankee, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 140 graus, 7 nós. Pouso autorizado, Mike Charlie Yankee. Autorizado, Salvador, para Brasília 380, rota 2017, decola no zero, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, subida Arbor, organização Elefa. 5562, transponder, controle 120.8. Eco Alfa Oscar, submatendo 280, contato radar estabelecido na decolagem. Saída Arbor. Sobe, mantém 280 na Arbor, Eco Alfa Oscar. Só confirmando o transponder 5562. Zero quatro, último ponto para posicionar. O azul após o passarelo da retaguarda, azul 9131, após o passarelo da retaguarda, está livre, posicionado no portão 02, chama táxi. O Alfa Oscar está, pode estar livre da rejeição, 3000? Está livre, pode subir direto ao 280. Grato, livre 280, é qual foto? Aguarde para início de táxi, Mike Eco Delta. Ok, tem táxi aprovado inicialmente, pátio 3, Kilo, cruza Alfa. E segue até o ponto de espera do táxi Delta. No ponto de espera, vai transferir para a torre 198.6, a frequência e o ajuste 1022. Confirme POB. 1186, POB 02. 02, copiado, você morreu. Beleza? Oxa, 63, todo ano. 63, ano 1, desce para 4.010 na chegada Bonfer. Ajuste 1019. Com 1022, 1022. 1022, desce 4.000 na Bonfer, 63, todo ano. Delta autorizado táxi até a Oscar, chave na Oscar. Deixa com 63 no nome. Vou no 072, o ajuste de altímetro 1022. 1022, 1072. Bravo Kilo India, mantenha 1000 pés. Se eu tenho frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, 1, 2, 3, 4, 5, não tem um tráfego informal no setor. Estimado de sobrevoo? Ok, tem estimado? 7 mais 1, 15 a 20 minutos. 7, bravo, frequência livre. Colo 05, chame o controle no 20, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia, 208. Controle boa, bom dia, passarei 2223, decolou, saída Arbor. Passarei do 2223, submateu nível 260 na saída Arbor. Contato radar na decolagem. Hoje o 260, 2223. Não confere? Afirmo. Ok, aguarde, aguarde para iniciar. Guardando na sua escuta. Fala, tipo, 221. Horas 27:67, Aracaju, alterno azul, 9131. Táxi aprovado, Índia e Alfa, ponto de espera 238.6, ajuste no 022, vovô. Alfa, 221. Na escuta, prossiga. 200, 0, 1, 1 minuto, subida a bola, aguarde para o trecho. Salvador, bom dia, 24299, Satina 360. Aprovado, número 2 cópia, subida da El. Da El, guardando, boa tarde. Externo. para 072. Delta pronto. Zulu Eco Índia 6, mantenha Delta. Companhia já finalizando o push para o táxi que vai cruzar a retaguarda. Confirme o setor que se sobrevoar. Já da linha de decolar, cabeceira no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Alternando Campinas com 3 horas. 605, aprovado táxi, Índia e Alfa, tem ponto de espera no 0, ponto de espera torre indo no 8.6, o ajuste no 0, 22, bom voo. Táxi, a Índia Alfa, ponto de espera de 8.6.022, bom voo, 605. Para posicionamento 3.6.3, a posição do número 3. Aceita agora, 3.6.3. Aprovado, aprovado, Torre, bom dia, do Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, autorizado final da 1-7, informe final de 2 milhas. Informe na 2 milhas, do Zulu, Juliette Serra. Mike Eco Delta no corredor, sai na escuta do controle. Autorizado direto, Manatê. Direto Conquista, 5573 o transponder, controle 120.8. 120 Conquista, saída Argol, após Direto Conquista, transponder 5573, 208 controle, 5223. Ciência remota, chame quando pronto para o posicionar. Vai chamar. Azul 4299, cópia. Campinas 360, volta Bridge, Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, decola no 0, curva direita, perfil da Dael, Leda, poste Leda, voa Bridge, intercepta a aerovia e sai conforme. 5553 o transponder, controle 120.8. 36, Campinas, Zulu no 0, Bridge, Zulu no 6, BHZ, decola no 0, direita, Dael, Leda, Leda, Bridge, Leda, transponder, 108.8. Portão 8, me conta quanto posicionar. Vai prosseguir como número 2 para pouso. Ciente, os números de visual a passar de 3 meses. Ciente. O 605, mantenha o ponto de espera. Milhas 3 fixo da 17, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, pouso autorizado, cabeceira 17, vento nós 50 graus, 7 nós. Gente, o Zulu Juliette Serra. É, frequência livre. Crone Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu Alfa, Juliette Gol. Gol no 072, follow ao Zuno 1, direito no 219. Direito no 219, até logo. Autorização. O Alfa Juliette Gol. O meu IAC Índia, estamos na justa no 022. Passando para o Alfa Índia, só. Ajuste de altímetro, 1022. Deixa o Alfa Índia, 022, eu quero falar com a Alfa Índia. Sente, agora é a transferência. Roda. É qual Alfa Oscar? É qual Alfa Oscar? Chame agora o centro de cifra, a frequência 1288, alternando 1260. 1288, 1260, é qual Alfa Oscar? 1288, 1260, confere. O meu Yankee India, chame Torre, 118 mesmo. Vou tomar uma grata, na boa. Na 6311, desça para 2000 pés, ajuste 1022, informe final do procedimento ELS, X-Ray, pista 10. 1022, desce 2000, informará estabilizado no final do X-Ray da 10, hoje na 6319. Afirmo. Pode voar para o inferno, ou de Duna? Até o perfil da chegada. Até o perfil, o perfil da chegada. Seguinte. Um, dois, três, aprovado. Táxi seguindo TAM via Índia e Alfa. Ponto de espera, estou em 198.6. Com ajuste 1022, bom voo. Guarda o Índia. 3663, Fernando Galeão. 0355, na autonomia. 87 a bordo. Copiado, táxi aprovado. Índia e Alfa, teu ponto de espera 10. No ponto de espera, estou indo no 8.6. Ajuste 1022. Já com 2.0, via Alfa. Salvador, eu tá cheio de pontos, segue para a meta, 1-0-9. 0 graus, 1-0-9. Decolagem, 1-0. Autorizado, sem táxi. Também de táxi, tá pregando. Salve, Zé 29, ciente, só um minuto, prepara da L, 360 já aprovado, número 2, cópia. O gol 19, quais são? Gol 1072, após o traço da companhia, Juliette, portão 2. Juliette 2, após o traço da companhia, 0-7-2. 63 no 12, para a cópia. Oceano 63, 1-2, Salvador 6-350, rota Peru 58, decola 10, curva pela esquerda, após subida Pucajão, transição Caju, 5560, transponder, controle 120.8. Sim, correto, chame quando o plano posicionar. Controle a Papatango, Julé, com Índia. E tô. Controle da 08, boa. 1-18-8, alterna 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, bom dia, 2-2-2-3. Bom dia. Zulu, é com Índia. E o pés, aí o visual na coisa do axé. Fome através de Prada Barra. Primeiro via. 5002 o transponder, controle 120.8. E mantém. Ah, sim, mantém, tá crescendo. Podia repetir a saída novamente? Da Elda também. Correto, portão 11, chame o condutor no posicionado. Camará, posicionado. E Romeu Yankee India, solo 15, qual pátio? Autorizado backtrack, reposte liberando a pista. Salvador, eu estou na área de bate, 148 Campinas, 4 horas e 20. 148 Campinas, 4h20. Está autorizado o táxi, o TAM 359. Via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1 no 8.6, ajuste 1-0-2-2, bom voo. 1-0-2-2, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 2-2-6, 4-2, Salvador, bom dia, 3-2, pronto. Sou 4-2-9-9, direto de treinamento, 4-8. Centro Azul, aguarde, iniciar. 3, após a rolagem do Airbus da TAM, a linha mantém. Guarda, após o mesmo. Turismo está livre no 04, após o tráfego da companhia cruzar, está livre no 04, puxa sinal e chama táxi. Presente Proa 285, mantendo mil pés, realmente. Proa 285, mantendo mil pés, é, corrija. Pro 299, pushback acionamento portão 8, aprovado após a Airbus cruzar a retaguarda. Então, como a Airbus está taxiando, irá cruzar após o mesmo, está livre. Após a Airbus está livre, 43 na nave, não. Chanel 63, zona 1, informe o tráfego na posição de 12 horas, a 4 milhas, mantendo mil pés, não, tá, não tem indicação de altimetria do mesmo, é um meio vinte ou zero, não irá interferir na sua aproximação. Paciente do tráfego, Chanel 63, zona 1, está estabilizando aí no final do X-ray. 7, 3 milha marcador externo, completo sinal de procedimento LS X-Ray, chame torre 118, é só a meia dúzia. 86, dúzia, uma torre, Xenia 63, 11, boa. Alfa Zulu Golf, Alfa Juliette Golf, desse mantém a 3 mil pés de ajuste de altimetro 1022. 7 para 3 mil, com 1022, Alfa Juliette Golf. Equipe, mantém a guarda, tráfego da zona, portão 8 está iniciando, seu próximo nesse setor. Do Índia, voe rotatória 1.500 pés, ajuste no 022, forme rotatória. Direto, rotatória 1.500 pés, o braço. Controle, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba e mantenha 340, saída da EL. 340 da EL, 3663. Corrigindo, Gol 1923, livre decolagem cabeceira 10. Ventura 60 graus, 9 nós. Ok, aprovado o táxi inicialmente azul via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. Vai seguir o Airbus que já vai iniciar o táxi também. No ponto de espera torre 108.1, ajuste no 022. Podia repetir novamente os dados, por favor? 440, Ribeirão Preto, 543. Copiado, táxi aprovado, bom voo azul. Na pista 1-0 é um Charlie 650. Após a passagem desse, após o pouso desse tráfego, estou autorizado a prosseguir como solicitou. Gente, então eu vou manter a proa aqui para a rotatória aguardando a sua liberação, ok? 7, proa da rotatória na escuta do controle agora transferência. Bravo, Silêncio. Dois KB. 132, 3304, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre, indo no 8.6, ajuste 1-0, 22, bom voo. 3306, no ponto de espera, 3304. Informe, final elétrico, clique. Positivo, para 2000, passarás materializado, Alfa de Vestibus. Controle Gol 1923, passa 31007. 1923. Contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. Ok, para o 360 na DAEL, vou 93. Patrulhe, bom dia, Papá Romeu, Romeu Negócio, aeromédico, paciente da 90.